Thank you. yang merupakan rangkuman pertunjukan. Selatan Mike Zebra for you. Yo, Mike Zebra, Monta, Kusin, Dodi. Terus ketemu dengan Mike Zebra, Alam, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, Kota, tá na remota 2, vai pra remota 14, tô autorizado a voar aqui na volta no terno, Mike Sebra. É, posição 2, o Mike Sebra, pra 14, né? abraço, de forma ao centro de remoto, na posição de controle remoto, seguridade e informação. Via Azul Alpha X-Ray Guia. Do Alpha X-Ray Guia, bom dia. Alpha X-Ray Guia, escuta no pátio 3, posição 5 Lima. Está uma autorização para a partida do motor, marcha lenta, no máximo 5 minutos. A espera já está ciente. Estou ciente, aborto no térmico, Alpha X-Ray Guia. Tá, tudo, aborto no térmico.